Olá, pessoas! Eu aqui começando mais um episódio do Falando no Diabo. Hoje já notamos aqui, antes de começar essa gravação, que estamos com a casa cheia. Estamos todos presos dentro de um labirinto que pode ter armadilhas, pode nos mandar para outras dimensões, pode nos fazer ver a nós mesmos em outra sala. Estamos aqui para falar da trilogia Cubo, que acho que será uma aventura essa conversa hoje, gente, já. Já estava vendo pelos nossos comentários antes da gente começar. Mas deixa eu cumprimentar meus colegas, então, para a gente já partir para essa conversa de hoje. Boa noite, Felipe. Olá, Sil! Saudações para você, para todos os nossos ouvintes e, claro, todos os nossos amigos aqui deste cubo imaginário. Ou não, será que não é imaginário, é um cubo real? Não sei, eu fiquei muito, muito curioso em revisitar esta franquia, vamos assim chamar, porque eu tinha uma memória de quando eu vi pela primeira vez os filmes. E aí, eu continuei com a mesma memória, revendo. Eu não sei se isso é bom ou é ruim, vamos já já falar sobre isso. Mas saudações aí para todos que estão presentes no cubo. Muito bom. Boa noite, Daniel. Boa noite, Sil. Boa noite, coleguinhas. Eu já quero começar admitindo que esse tema aqui foi ideia minha. E aí eu também já quero começar pedindo desculpa aos meus colegas por causa disso, porque às vezes eu tenho alguma ideia do tipo assim, olha, tô com vontade de ver tal filme. E aí eu sugiro algum tema, alguma coisa que tenha relação com esse filme para eu ter um motivo para eu ver determinado filme. Nesse caso, eu tava com vontade de rever a trilogia Cubo, porque eu lembro que eu já tinha visto o primeiro quando ele saiu, né? Mas eu tinha visto a trilogia toda, tipo, em sequência, assim. Eu lembro uma época que eu tava na faculdade, ainda que eu fiz, tipo, uma maratona dos três filmes. Só que eu não lembrava de nada. E eu pensei, ah, tá na hora de eu rever esses filmes. Então eu sugeri o tema e vocês aceitaram de primeiro. Eu achava que ninguém ia aceitar. Vocês aceitaram de primeiro. Talvez vocês tenham se arrependido depois disso. Mas aí já fica aqui esse pedido de desculpas adiantado. Eu queria já fazer um comentário, que é o seguinte: eu entro pouco no WhatsApp, eu vejo pouco as notificações e praticamente eu não participo dos debates. O que acontece? Quando eu entro, aí eu digo: minha gente, quando é a próxima gravação e qual é o tema? Ou seja, o tema já foi escolhido, eu nunca tenho poder de voto. Veja, a culpa é minha porque eu não participo, não entro todos os dias no grupo. Então, mas isso é com todos os grupos, assim, realmente eu tenho um certo problema com grupos de WhatsApp. Então, só para lhe tranquilizar, Daniel, eu não teria votado nesse Que bom, tema. que bom. É isso. Boa noite, Ivo. Olá, Sil, colegas de podcast. Se eu acordasse no cubo, eu ia morrer fácil, fácil. Eu não ia sair do lugar, porque eu sou péssimo em exatas. É, tem isso ainda, né? Ai, muito bom. E boa noite, Samuel. Olá, Sil, olá, colegas, olá, infernalta. Eu só queria dizer que o verdadeiro cubo são os amigos que fazemos pelos caminhos das salas, né? Então, tudo é um grupinho, é sobre amizade. Cubo é sobre amizade, gente. Vocês não estão entendendo. A mensagem de cubo é amizade. Com certeza, eu concordo. Ai, gente, é isso, né? A gente tá aqui então para falar dos três filmes canadenses, né, da trilogia Cubo. Eu queria ter tido tempo de ter assistido o remake japonês de 2021, mas não É tive. ruim, ó. Mas assim, se a trilogia não é exatamente assim flor que se cheire, disseram que o remake japonês é pior ainda. Então, acho que tudo bem ele ter ficado de fora. Se eu conseguir, depois eu faço um texto pro site sobre ele. Já avisando, se eu não me engano, esse filme tá disponível no HBO Max. Eu assisti lá. E tipo, eu Ah lá. assisti ano passado, gente. Eu não lembro de nada, porque ele é muito ruim, ele é muito zoado. Ah, É muito eu ia fraquinho. falar então para você Não. fazer um Eu não comentário, consigo. mas então nem isso será Não vai possível. ser possível. Eu não lembro de nada. Nada, nada. Não lembro de nada. E eu tenho certeza absoluta que eu assisti esse filme ano passado. Então, tipo, ele é muito esquecível. Ele é totalmente esquecível. Ai, realmente não ouvi nada de bom sobre ele desde quando saiu. Então, a gente passa. Mas bem, alguém quer fazer algum comentário antes da gente já entrar no primeiro filme, gente? Eu quero fazer um comentário mais emotivo, porque Cubo foi um filme muito importante pra mim. É um filme de 97, é um filme que eu assisti depois de alugar na locadora, simplesmente por ler a sinopse e achar ele incrível. Eu acho que assisti esse filme em VHS, diga-se de passagem. E eu fiquei muito impressionado com o que eu assisti. Extremamente impressionado. Até então eu não tinha visto um filme que misturasse terror e ficção científica dessa maneira. Vale lembrar que, por exemplo, Alien, o Oitavo Passageiro, eu assisti muito depois. Não foi um filme que eu assisti cedinho, não. Então ele despertou pra mim muito desse interesse de se misturar ficção científica com terror. E mais do que isso, eu considero que a própria trilogia em si, mas os dois primeiros filmes, eles são pioneiros um pouco nisso de brincar com o mistério e não entregar quase nada do mistério e você ainda assim ficar bastante satisfeito com o que você tá vendo ali. Eu já aviso que eu sou um defensor do segundo filme, eu gostei na época que eu assisti, reassisti e gostei de novo. Então eu tenho esse carinho pela franquia, em especial justamente por eu considerar até pioneiro em alguns pontos, né? Tanto de trabalhar a ficção científica com terror ou mistério dessa maneira mais específica. E no segundo, por exemplo, onde ele é um precursor do multiverso, né? Quando você para pra pensar. Faz, na minha opinião, faz melhor que muito filme de herói por aí que só usou esse recurso ultimamente. Então fica assim a observação pela sua obra, que é um filme cult, né? Principalmente o primeiro. Foi feito com o valor de um chiclete, mas virou um clássico cult instantâneo. Então tenho esse carinho e apreciação pela trilogia de verdade. Só um adendo aqui, que é isso que o Samuel falou, é interessante, de ser precursor de algumas coisas. Ele também é precursor do torture porn como um todo também, né? Desses filmes de armadilha, de tortura e tudo mais. Tipo, ele tem Sim. ali... E o que é curioso, assim, porque ele é de 97, o primeiro Jogos Mortais é de 2004... O primeiro Albergue, acho que é 2005, se eu não me engano. E se tu for parar pra notar nesses três filmes que a gente vai avaliar aqui, como que esses filmes eles já vão se tornando cada vez mais, tipo, mais violentos, né? Porque a gente tem essa violência desde o início, a gente tem essa questão das armadilhas também, mas principalmente o terceiro filme, ele pesa bastante nessa questão da tortura, até por... não sei se é porque ele é um filme da Lionsgate, que também já estava, de alguma maneira, envolvida com os Jogos Mortais, mas são filmes que meio que vieram antes dessa onda que se tornou o cinema de terror dos anos 2000, né? E eles já vieram anunciando isso antes até. Sim. Nosso terceiro tem muita carinha de Jogos Mortais mesmo. Tem, aquele escritório onde eles trabalham parece ter saído de um filme do James Wan. Exato, devem ter reaproveitado. E assim, só falando sobre o terceiro filme, até um comentário, é que, por mais que eu não é nem de longe meu favorito da franquia, eu acho ele também inovador em alguns aspectos, e pra ter uma ideia, eu vi ali, tipo, cara, ruptura, sabe? Provavelmente quem escreveu assistiu esse filme. Então, porque tem essas ideias de um trabalho onde você realmente não sabe o que está fazendo no seu trabalho, sabe? Então, eu achei bem interessante esse aspecto. O problema é que o filme se caga todinho no restante, né? Mas a gente ainda bem vai chegar nesse ponto. Muito bem, gente. Então, bora entrar no primeiro filme, né? Lançado em 1997, dirigido pelo Vincenzo Natali, que não viria a fazer muitas coisas relevantes depois, apesar de ter o nome dele em várias produções bem conhecidas. A gente pode falar um pouquinho mais disso. O roteiro foi escrito pelo próprio Natali, junto com o André Bijelic, eu não sei se é essa a pronúncia certa, e o Graham Manson, que também viria a fazer depois, acho que de mais notável, a série Orphan Black. E é um filme que tem uma premissa simples, né? E, Samuel, se você quiser, então, falar um pouquinho pra gente do que se trata esse primeiro cubo. O primeiro cubo, ele já começa com uma cena assim emblemática, que é de um homem acordando dentro de uma sala com as delimitações físicas de um cubo perfeito, e cada lado desse cubo possui uma outra saída, levando a uma sala interconectada que também é um cubo. Esse homem acorda extremamente desnorteado, notavelmente não faz ideia do que está fazendo ali, e quando ele atravessa de uma sala para outra, ele percebe que ele caiu em uma armadilha. e o corpo dele é completamente transpassado por linhas quase invisíveis que o transformam em uma série de cubinhos. Olha só a ironia do bicho, né? Ai, rapidinho, é. só fazer um comentário sobre esse momento. Que coisa, né? Como tem um monte de filme que fez a mesma coisa. Sim. Como pode as inspirações, tava, né? Muito em alta Resident cortar Evil, as pessoas. O primeiro Resident Evil é a cena emblemática também do corredor de lasers. Foi super marcante, uh-huh. Sim. Mas... E pessoas sendo cortadas assim, nossa, super. 13 Fantasmas também, teve gente cortada ao meio. É, o incrível. Povo ama ver o corpo ser cortado, impressionante. Mas, e acho que esse filme foi meio que pioneiro nisso, né? Acho que foi, pelo menos eu lembro que foi a primeira vez que eu via a brincadeira de cortar o corpo em cubinhos. É curioso. Sim, né? Eu acho que foi mesmo. E o efeito é prático do corpo caindo, então essa cena é legal. A parte da tela ali é um péssimo CG. Mas o corpo caindo, se desmontando, ele é prático, é feito prático. Achei isso bem legal. Uhum. Mas enfim, seguimos para um grupo de pessoas que a gente vai ver acordando dentro dessas salas após o nosso primeiro personagem ter sido fatiado, né? E com esse espaço de paredes metálicas, luzes coloridas, né? E as escotilhas em todos os lados, levando a outros cubos idênticos, a gente vai acompanhar um grupo de 6 pessoas que acorda dentro dessa estrutura sem fazer a mínima ideia de como foi parar ali. Nenhuma delas tem lembrança de como chegou ao local ou simplesmente porque tá ali, né? Elas percebem que as salas são equipadas com armadilhas e que tem que unir forças de alguma forma para sobreviver ali dentro. Dentro desse grupo de personagens, a gente vai ter o Quentin, que é um policial, ou ex-policial, não lembro, e que toma as rédeas de líder do grupo. A Levin, né, que é uma estudante de matemática e extremamente racional, ela vai ser uma pessoa muito importante nesse espaço. A Holloway, que é uma médica e muito fã de teorias da conspiração, e por causa disso ela tá meio que enlouquecendo ali dentro com a ideia do que deve ser o cubo e totalmente cética em relação às intenções por trás dele. O Worf, que é um funcionário de escritório, segundo ele mesmo, que está extremamente apático ali dentro, mas que depois a gente descobre que tem uma ligação realmente mais importante com aquele lugar. De passagem rápida, a gente tem o Rennes, que é um criminoso famoso por escapar de várias prisões. Ele é experiente, ele é cínico, ele dá dicas, ele ensina o grupo como talvez sair dali, mas morre muito cedo quando ele cai numa armadilha. E o jovem Kazan, que é um rapaz com notável autismo em grau muito alto. Inicialmente ele é visto como um fardo. A Holloway é a pessoa que vai acolher ele ali naquele espaço, mas depois ele se mostra como uma peça extremamente crucial da sobrevivência do grupo, né? Então essas 6 pessoas, elas simplesmente vão estar ali para a sobrevivência. Elas não fazem ideia de como chegaram ou de por que chegaram, mas elas unem esses esforços para tentar sobreviver a esse espaço. E ao longo do filme, que tem apenas 1h30, a gente vai descobrir que eles vão descobrindo uma maneira de tentar sobreviver ali, uma lógica da existência daquele lugar, ao mesmo tempo que eles não estão ali à toa. Notavelmente, eles estão ali porque eles foram um grupo escolhido pela possibilidade de sobrevivência em conjunto. E só depois é que eles vão notar que precisam do apoio um do outro para conseguir sobreviver. Então, o cubo vai se desenrolando, eles vão se desenrolando, a estrutura é completamente maluca, as teorias matemáticas, por um momento, você começa a entender e depois você entrega para Deus se é verdade ou não que tá ali, mas o filme vai se desenrolando até um desfecho bastante interessante. Acho que é isso que eu posso dizer no momento. Bom, acho que a gente já tava falando aqui um pouquinho que o elenco não é o maior primor do filme, assim, pelo menos eu acho. Mas, considerando como ele foi feito, né, como o Samuel já disse, com o dinheiro de uma bala juquinha, e foi produzido pelo Canadian Film Center, que era uma escola de cinema, né, então eu gosto de como saiu. O Samuel já falou também do efeito prático ali na cena inicial, mas tem várias mortes que são muito boas, assim, que são de efeitos práticos, né? O cubo mesmo foi construído como uma sala e meia, né? Porque quando os personagens tinham que olhar para a sala seguinte, às vezes a gente vê um pedacinho dela, então eles construíram uma sala que só mudavam de cor É, e mais meia pra gente ter essa impressão de da sala seguinte, né? E assim, o Natali falou sobre a dificuldade de colocar toda a equipe e mais todos os personagens dentro desse cubo que eles construíram, que acho que tinha 4 metros de largura, assim. Então, foi um rolê fazer essa filmagem e isso sempre tem a minha admiração, assim, sabe? Como fazer um filme com custos muito limitados, com todos os problemas, né, que isso, obviamente, acarreta. E, mesmo assim, é um filme que acho que se segura bem até hoje, assim, guardadas essas observações, né? Acho que é uma história interessante, como a gente já estava dizendo, ele é precursor de muita coisa, vários filmes que viriam depois, a gente consegue identificar coisas que vimos no primeiro cubo, então acho que ele consegue manter sua importância até hoje, assim, né? O que eu acho, e aí pegando carona, Sil, na sua fala e também do Samuel, eu acho que me conquista no cubo é a simplicidade dele. Rever ele, inclusive, quando eu falo simplicidade, não, assim, eu não estou desmerecendo o filme ou dizendo que ele é qualquer coisa, mas o fato de você ter essa história que se passa literalmente em um único cenário, que só vai mudar dentro da questão estilística da obra, né? Então, assim, a iluminação muda, mas basicamente é o mesmo cenário. E é isso, o elenco não é bom, a direção não é um primor, mas, pelo menos comigo, a primeira vez que eu assisti, ele me deixou muito curioso para o que está acontecendo. Eu acho que, como o Samuel falou, ele propõe muito, não lhe entrega quase nada, e isso é bom. Nem sempre isso funciona, né? Nem sempre essa falta de informação funciona, mas eu acho que aqui funciona muito, porque você fica na tensão, em uma tensão constante. E, além de tudo, a ideia de ser um cubo, assim, não é uma casa assombrada, não é uma nave abandonada, não é um hospital abandonado na beira da colina, não. É um local que você não tem sequer referência de, assim, quem aqui já esteve trancado em um cubo? Eu nunca estive. Então, eu acho que esse incômodo, ele ajuda você a querer, primeiro, sair dali, claro, entender o que está acontecendo, mas existe uma coisa também que é ver até onde aquilo vai, sabe? Eu acho que ele é um filme que ele me conquistou e revendo ele, eu continuo com essa leitura. É isso, tem problema de elenco, tem problema de direção, você vê que tem problema orçamentário ali, mas mesmo assim, para mim, ele funciona muito bem dentro desse aspecto, dessa simplicidade do que ele lhe oferece e daquilo que ele lhe entrega, que é quase nada. Mas você fica nessa carência de eu preciso entender, eu preciso acompanhar, eu preciso ver até onde esses personagens vão, que para mim, ele passa por cima dos outros problemas. Eu concordo com o Felipe, assim, que é um filme que ele acaba tendo mais pontos positivos do que negativos, principalmente por causa que ele consegue ser inventivo em vários aspectos, né? Tem isso que a Sil falou dessa questão de que tinha apenas um único, eles construíram apenas um único cenário e rodaram o filme todo lá, sendo que é um filme em que os personagens estão em constante movimento, então, tipo, já é louvável por conta disso. Então, tu nota, por exemplo, né, sabendo disso, tu nota, por exemplo, que a câmera nunca atravessa de um cubo pro outro, né? Ela sempre corta de um espaço pro outro, porque, tipo, realmente não tinha pra onde ela ir. E o fato dos cubos terem cores diferentes também, eu acho que é uma sacada muito inteligente dele, porque daí não fica cansativo de tu ficar vendo sempre a mesma coisa, que eu acho que, inclusive, esse é um problema que eu tenho com o 2, sabe? Que é tudo branco, assim, né? Mas, nesse caso, não. Então, tipo, tu tem essa mudança de cores, que é uma mudança de cores que não necessariamente influencia na história de maneira geral, mas acaba ajudando a nossa percepção do filme como um todo. Eu vou reforçar só algumas coisas aqui que já foram faladas, mas é porque eu anotei aqui, então quero passar por tudo que eu anotei. As atuações, de fato, são bem ruinzinhas, e eu acho que elas ficam piores por conta dos diálogos do filme, que agora nessa revisão isso ficou muito evidente pra mim, o quanto que o roteiro ele tenta ser muito espertinho, assim, tenta tem muita sacadinha de humor assim que não funciona porque o elenco não é talentoso o suficiente para entregar aquilo que ele está querendo que entregue. Mas, por exemplo, ao mesmo tempo eu acho que é um roteiro que se beneficia bastante do fato de que ele guarda as informações para ir repassando ela para ti aos poucos. Então tu tem a questão de que tem personagens ali que tem segredos envolvendo o próprio cubo, tem um personagem que é mais inteligente do que se pensa que ele é, vai ser revelado só depois, assim como eventualmente tu vai ter a figura que de certa maneira vai ser repetida em todos os filmes, que é a figura do vilão dentro do grupo, né? Sempre vai ter, em todos os filmes a gente vai ter essa ideia de um personagem que parece que tá ali apenas para ser o vilão da história. Porque o cubo, ele não faz julgamento de valor, né? O cubo, ele ataca, se tiver uma armadilha, ele vai atacar sem definir quem que ele vai atacar ou não. Então chega um momento que o cubo não é a coisa mais perigosa dentro do filme. Isso eu acho interessante também. A questão que falaram aqui também do final ambíguo, eu acho legal, porque, tipo assim, ele encerra no sentido de que a gente tem um final ali, só que a gente não sabe o que acontece depois. Então, não sabe o que aconteceu com aquele personagem e tudo mais. E o que eu acho interessante é que o Vincenzo Natali, ele chegou a filmar um final, uma cena a mais para esse filme. Então, teria uma cena depois daquela que a gente vê. Se eu não me engano, ele chegou a filmar, só que ele logo percebeu que ele não precisava daquilo, porque o final seria muito mais impactante se a gente não soubesse o que acontece depois. Então, incerteza nesse caso aqui, eu acho que é o que faz esse filme ganhar tanto, que é justamente o oposto do que as continuações fazem, na minha opinião. Elas tentam responder muita coisa que esse filme aqui prova que não precisava ser respondida. Com certeza. Fiquei até sem argumentos. Falaram tão bem, assim. Fiquei por último aqui. Ah, não, gente, assim como... Acho que é um consenso aqui entre a gente gostar muito do filme. Eu, quando eu vi a primeira vez, eu adorei também. Achei incrível, assim. Aí, todos esses problemas que a gente citou aqui, né, que eu acho que não comprometem o filme, eles... Pra mim, na época, assim, eles foram totalmente irrelevantes. Eu não vi problemas nenhum, assim, como eu vi nessa revisão, né? São os mesmos que vocês citaram. Eu gosto muito do... Falando de elenco, eu gosto muito do ator lá, do Wayne Robson, do... É o Renes, o ex-presidiário. Uhum. Só que assim, cara, eles matam ele muito cedo, né? E ele era um ator... É muito legal esse personagem. O personagem é muito bom, cara, e... Pô, eu fiquei triste assim, com a morte dele tão cedo assim. Mas eu gosto de como o filme se desenvolve assim, né? De como essa questão dessa ausência de informações e alguns mistérios, né? Aí, igual eu mandei no grupo lá, a questão da matemática, gente, eu entreguei para Deus e eu aceitava tudo que eles estavam falando, assim, porque... Sim. Né, não tem capacidade. Queria entender matemática que talvez eu gostasse mais do filme. Vou até passar para o meu irmão, que é professor de exatas, né? Eu acho que ele vai gostar bastante, assim. Vai ficar lá fazendo as contas lá para conferir se está batendo resultado. Mas o próprio filme abandona também a questão da matemática, tipo, de uma hora para outra, porque a princípio tem a ver com números primos e depois aqueles números, na verdade, são coordenadas e coisas. Então, tipo assim, como é que funcionou até então, sendo que, na verdade, eles eram outra coisa, sabe? Então, aí depois você vira um fator, mas realmente não faz sentido, né? Porque tá funcionando os números primos, né? Aí tem uma hora que não funciona, então... né? Chega uma hora lá que... Então ele estava era dando sorte. Porra, mas tipo, eles andaram pra caralho pra ficar só dando sorte. Sim, exatamente. Foi uma perda de sorte. Cara, então eles podiam dar sorte e não... encontrar a saída também, né? Chega um momento que não funciona, né? Os números primos não funcionam mais. Aí eles viram... Ai, então não era isso. Tipo, porra. Opa, errei, desculpa. Vamos voltar, então. Vamos voltar, refazer aqui os cálculos. Aham. Uhum. Mas eu acho que não nem me incomoda mais isso assim no filme, não, vendo, porque, como diz Samuel, eu entreguei pra Deus desde o primeiro momento, eu aceitei tudo que tava ali. Ah, gente, é isso, assim, aqui é filme que a gente gosta, que tem os defeitos dele que a gente releva, né, e dessa trilogia aí, ele, pra mim, ele é o meu preferido, já dando o meu spoiler aqui. Ah, e só tem um... O primeiro personagem que morre lá, o que é feito em pedacinhos, né? É o Julian Richards, que também é um ator conhecido. Ah, ele fez todos os filmes que a gente já assistiu. Ele fez. Acho que o que ele mais teve destaque foi naquele Anything for Jackson, porque isso. Ele tem um papel, né, de. Ah, sim. Não. É em Supernatural o maior destaque dele. Ah, é, também, né? Ele é a morte, ele é a morte, né? É. Boa. Ele não tá no Lenda Urbana, não. Tá no Lenda Urbana também. Pânico na Floresta. Então, ele tá em muitos ele filmes. É babado. Oi? Pânico na Floresta. Bom, sim. Então, se ele tivesse durado mais, talvez também tivesse sido uma vantagem. Mas eu acho que, como ele é um nome um pouco mais conhecido, ele só tinha um orçamento para um dia de filmagem com ele, provavelmente. Certamente. Era fazer o molde do boneco, filmar e tchau. Não interage com ninguém o filme todo. E a cena é ótima, né? Essa primeira cena, ela já dá um... Ela é bem legal. Que vai vir por aí. É muito bom, já explica o que você vai esperar desse lugar, né? Uhum. Para os próximos personagens. E o que eu curto nessa questão do cubo é que ele traz algumas reflexões, né? Como, por exemplo, da ideia de, por que que a gente está aqui e o que é isso? O Wolf, por exemplo, ele se revela no meio do filme que ele é o construtor da couraça. Só que, ao mesmo tempo, você não faz ideia do que é essa couraça. É uma couraça, como é que funciona? Ele desenhou a casca, mas beleza, como é que funciona? Você não tem essa explicação e ainda assim as pessoas não se questionam muito sobre isso. Elas só ficam, então tu desenhou essa porra. É, mas não há uma explicação de que desenho é esse, como isso funcionou. E quando eles ficam realmente se questionando de por que estão ali, do que é aquilo, se aquilo é um projeto militar, se aquilo é alienígena, se aquilo é um jogo de bilionários, o Wolf dá a resposta que parece ser a mais condizente. E ao mesmo tempo, você fica um grande ué na sua cabeça, que é a relação de aleatoriedade e futilidade, né? De que o cubo, ele pode ser um mero experimento sem propósito, criado apenas porque era possível criá-lo. E eu adoro essa resposta. Cara, essa resposta é maravilhosa. Como essa resposta é boa, ela é gostosa de ouvir. Depois você... E acho que... Depois que você ouve ela, você fica muito nesse sentimento de tá, o que me entregar eu vou aceitar. Porque não faz sentido, essa existência não faz sentido. Então, e o Wolf, ele capta isso muito bem nesse momento que ele faz essa entrega. E ao mesmo tempo, novamente, aquele grupo, eles estão interligados como possibilidade de sobrevivência. Se eles entenderem suas habilidades, eles são capazes de sobreviver juntos. Mas óbvio que o que a gente vai ver vai ser o desentendimento, a paranoia, o esgotamento físico dessas pessoas. O Quentin, ele de líder, que até realmente busca unir as pessoas, ele passa a um vilão muito descontrolado, essa transformação dele até. O enredo, novamente, tem muitas falhas nesse sentido. Ele mata a Holly quando ele chega na beira do cubo. Não lembro se vocês falaram bem sobre isso, mas esse momento de chegar na beira do cubo e não ser um final... É apenas um entendimento de que aquilo ali tem um limite, você chegou no limite errado. Porra, esse momento também é foda. Essa cena é muito boa. É, e principalmente porque termina com, pela primeira vez, um deles matando um deles, né? Não é mais as armadilhas. Agora você percebe que o inimigo agora é outro. O inimigo está ali dentro. Então, a Living, né? Ela é uma matemática. Ela consegue ligar a ideia de que aqueles números são coordenados e ao mesmo tempo eles, na fatoração, eles são capazes de dizer se há armadilhas ou não. E o Kazan, que é o jovem autista, ele é uma calculadora ambulante de números gigantes. Ele consegue fazer a fatoração dos números das portas em segundos, milésimos de segundos, na verdade, capaz de trazer a sobrevivência deles. Mas, novamente, o inimigo agora é outro. O Quentin está totalmente fora de controle e ele quer matar as outras pessoas porque ele entrou em total paranoia da sobrevivência dele mesmo. Então é um filme que se desenrola muito bem. Novamente, tem problemas de enredo, de interpretação, que se fosse uma produção mais caprichada, obviamente que essas arestas poderiam ser bem aparadas. A questão é que tem que lembrar que é um filme indie que foi feito com pouquíssimo dinheiro. Então, só esse tipo de produção é capaz de trazer ideias como essa, sabe? Não adianta a gente dizer tanto, criticar as interpretações ou o enredo mal aparado. Só um tipo de filme como esse é capaz de trazer ideias tão boas quanto essas, independente de como são trabalhadas ou não. Tanto que a gente já falou aqui o quanto de referências esse filme foi capaz de fazer. É isso. Eu também gosto muito dessa coisa de fazer por fazer, né? Porque é isso, alguém falou, vamos fazer uma experiência antropológica. Uhum. E nos próximos filmes isso muda, né? É, entram outras camadas ali que perde um pouco desse charme, eu acho. De só colocarem mesmo, como você disse, Samuel, pessoas que juntas poderiam resolver o quebra-cabeça, né? E depois isso é mais deixado de lado, assim, na sequência e na prequel, né? E acho muito charmoso, assim, esse enredo ser feito desse jeito, assim, com esses personagens. É isso, gente? Partimos para o próximo? Bora lá. Vamos lá. Agora é que essa conversa vai ficar mais interessante. Vamos, então, falar de Cubo 2, Hipercubo, que é um filme de 2002. Ele foi dirigido pelo Andrei Sekula e escrito pelo Sean Hood. Tem uma vibe já bem diferente, né, do primeiro, ainda que se passe dentro de um cubo também, né? É isso, vamos primeiro para a sinopse, Samuel. É interessante que se o primeiro cubo tem um começo, esse tem dois. Porque no primeiro momento a gente vai ver uma moça que acorda neste novo espaço e ela tá desnorteada, ela não sabe o que tá fazendo ali. Quando ela abre uma das portas de saída, ela é puxada e a cena é cortada para um outro começo com uma outra pessoa, um homem que está extremamente surrado, levou uma baita de uma pisa, ele acorda e ele dá um norte pra gente que já assistiu o primeiro filme. Ele tá puto porque jogaram ele ali, ele entende um pouco de por que jogaram ele ali, e principalmente ele fala algumas coisas como, caralho, não vou ter nenhuma chance onde estão as porras dos números, quando ele abre as portas e não encontra nada nos corredores que ligam os cubos. Então, esse já é um pouco do conceito de Cubo 2, Hipercubo, que é uma sequência talvez mais espiritual do filme original do que uma continuação direta, porque o cenário e a ideia central, né, continua, que são pessoas presas em um labirinto geométrico, porém agora o ambiente é completamente diferente do primeiro, onde ele era totalmente funcional, steampunk. E agora a gente tem um espaço que parece ser muito mais tecnológico e conceitualmente complexo. É, dessa vez, o labirinto ele não é apenas físico, né? Ele vai se basear em conceitos de dimensões paralelas, tempo distorcido, física quântica, um cubo que vira um tesseract, um hipercubo. E então, as leis do espaço e do tempo não seguem a lógica tradicional e, por consequência, a gente tem aí talvez um dos primeiros filmes sobre o multiverso. E novamente a gente vai ter um grupo então de personagens que a gente vai acompanhar. Dessa vez são 8 personagens, basicamente. A gente vai ter a Kate, que é uma psicóloga e meio que assume o papel de liderança ali do grupo. O Simon, que é um ex-policial, que não entende direito. É uma pessoa bem agressiva, uma pessoa bem estável. E principalmente, deixar esse idiota entrar com uma faca. A gente vai ter o Jerry, que é um cara comunzão, um tiozão, que se revela engenheiro de computação e que também vai ser a primeira pessoa a revelar que tem uma ligação com aquele lugar. A gente tem a senhora Paley, que é uma idosa que está sofrendo de uma demência em um nível muito alto. Ela fala de forma extremamente confusa, mas em alguns momentos, de acordo com algumas reações emocionais que ela tem, ela também revela que tem uma ligação naquele local. A Sasha, que é uma jovem cega, uma estudante. Ela não faz ideia de por que tá ali, tá sempre com impressões muito erradas do que aquele lugar tá tramando. A gente tem a Júlia, que é uma advogada, um grande tanto faz na participação dela do enredo. E o Max, que é um estudante de matemática que tá ficando obcecado com a teoria de por que aquele lugar existe. Além disso, a gente vai ter uma participação especial do Coronel Thomas, que é o personagem que eu falei que abre esse filme, né, no seu segundo momento. Essas pessoas, elas são colocadas nesse espaço, que tem salas brancas idênticas, iluminadas por uma luz fria e sem os mecanismos de armadilhas que a gente viu no primeiro filme. Inclusive, já vale, talvez, destacar que se no primeiro filme a gente vai ter muito a luta pela sobrevivência, dessa vez a gente tem o que parece ser um toque mais humano, digamos assim. Porque a gente vai se aprofundar bastante naqueles personagens e mais em conceito do que armadilhas em si. Porque, pra você ter uma ideia, se eu não me engano, a primeira armadilha aparece com uns 20 minutos de filme. Que é aquela a parede que se move, né? que mata o coronel. Demora um tempo considerável para essa primeira armadilha ser apresentada. E depois nós vamos ter poucas armadilhas no hipercubo. O que a gente vai ter é uma loucura dimensional de gravidade, tempo e espaço que os personagens vão precisar enfrentar e entender para tentar sobreviver àquele local. Porque a partir do momento que eles descobrem as relações de por que eles estão ali, se no primeiro cubo era um grupo de pessoas que precisava usar suas lógicas e suas habilidades para sobreviver colocadas de forma proposital, em hipercubo a gente tem uma queima de arquivo. Todas as pessoas que estão ali têm alguma correlação com o que criou aquele lugar. E notavelmente elas estão ali para deixarem de existir e ter qualquer influência sobre o que aquele espaço ainda é capaz de significar. A gente vai ver esse grupo se deteriorando, enlouquecendo junto, se separando e tendo destinos extremamente cruéis, ao mesmo tempo que a gente vai ter alguns tipos de respostas que o primeiro filme não foi capaz de dar, como a revelação de um projeto Aizen, um conglomerado militar industrial que é responsável por aquele experimento especificamente. Então, se no primeiro cubo a gente, além de não termos muitas respostas, fica a ideia de ele ser um cubo por ser um cubo, ele é existir por futilidade, apenas por ser capaz de criá-los, aqui a gente parece que tem um propósito mais específico. A gente tem uma empresa de armas que construiu esse lugar, não sabe exatamente o que fazer com ele, sabe que ele está se deteriorando por causa de sua capacidade quântica além do que ele mesmo é capaz de suportar, e aquelas pessoas ali dentro têm objetivos específicos. Então, acho que é o que dá para falar inicialmente sobre esse filme, que tem essa pegada mais de continuação espiritual realmente, novamente, do que uma continuação direta. Só um comentário que eu vi na internet, que eu acho que foi perfeito, que enquanto, né, a gente falou tanto dos efeitos do primeiro filme, desse parece um menu de... os efeitos especiais parecem um menu de DVD, e eu achei a descrição perfeita. Até porque é tudo branco, né, então acho que faz sentido mesmo. É, sim. Não tem como não ver isso agora. É, não é. Não, que eu ia comentar que o Samuel deu uma sinopse aí que o filme até parece bom, gente. Não é? Mas pegando assim, né, o contexto da sinopse que o Samuel deu, assim, nota-se que o filme ele tem até uma ideia interessante, assim. Essa questão do multiverso, da questão de espaço-tempo, ela é interessante, assim. Mas o filme, ele é muito... Aí, gente, eu vou falar do meu achismo, tá? Eu acho ele muito mal dirigido. Apesar de eu ter descoberto aqui que o diretor foi diretor de fotografia de Psicopata Americano, que o Daniel trouxe a informação de Pulp Fiction, né? Então, assim, é um cara que tem um entendimento. E aí eu já acho também a fotografia péssima, a ambientação, aquela questão tudo branco, os efeitos, assim. E as atuações são sofríveis, assim, de ruim, muito ruins mesmo, assim. Então, assim, gente, do que eu destaco de bom nesse filme é uma cena que a mulher dá um tapa na cara de um personagem de graça, assim, do nada, que foi uma cena que eu me diverti muito, assim. Mas essa questão da ideia dele eu achei ok, interessante, assim, tem até algumas cenas que soam interessantes, assim, que as personagens eles se veem em outros momentos, assim, saem de uma porta, entram em outra, assim, aí tem uma hora lá que o personagem tá mais velho, né? Interstellar, né? Pegou uma cara, né? Mas ele ficou esperando tanto tempo, né, para ele se vingar, aquele personagem lá que ele é insuportável também. O Samuel falou que ele era um policial, eu acho que ele era um detetive, na verdade. E que entra com a faca, né? Tipo, do nada. Why? Mas é isso, gente. Esse filme eu vi hoje, assim, deixei pra ver hoje, assim, eu falei, meu Deus do céu, gente, que filme ruim, assim. Eu até falei que tem um abismo, assim, de qualidade do primeiro cubo pra esse, assim. De muitas qualidades, assim, de qualidades narrativas. E olha que a gente citou muitos defeitos do primeiro, inclusive do próprio elenco, assim. Pra esse conseguir ser pior ainda nesse quesito. É ruim, esse elenco é ruim mesmo. Gente, detonei muito, né? Agora eu vou deixar vocês aí seguirem, hein? Não, eu quero só pegar carona na fala do Ivo, porque eu acho que tem a ver com o que eu penso desse filme. Eu até concordo com a leitura do Samuel, só que eu acho que ela não é bem executada. Eu acho que é um filme que ele até se propõe a trazer essas novas leituras e tal. Agora, eu não acho que ele consegue executá-las. Eu lembro que, revendo... Eu acho que a sensação que eu tive quando vi a parte 2 pela primeira vez... E aí, por isso eu até quis rever, porque, enfim, eu nem lembro quando foi que eu vi, mas fazia muito tempo. Mas a leitura era que eu estava muito decepcionado. E a sensação que eu tinha era que, se no primeiro filme eu estava empolgado para ver onde aquilo ia dar, nesse segundo, meio que nada me empolgou. E eu ficava só. O primeiro eu ficaria horas ali. E esse segundo eu fiquei. Ai, que tédio. E aí eu fui rever e eu realmente mantive mais ou menos essa leitura. Eu até acho que ele melhorou um pouquinho. Acho que tem algumas cenas até que eu gosto mais. Talvez essa brincadeira de tempo diferente, espaço e tempo. Mas para mim ele não se sustenta, ele não se segura. O que é uma pena porque. Ele traz esses pontos que são legais. Eu só acho que ele não consegue executar, ou executar todos, ou executar bem. Meu problema é com a execução do filme. Eu acho que muita coisa fica perdida, sabe, no caminho, assim. Muita coisa acontece do nada, ou muita informação que é dada, mas também não leva a lugar nenhum. Eu acho muito engraçado quando o cara, o da faca, ele do nada vira um canibal Eu amo essa que parte. começa a perseguir. Não, eu acho fascinante. Começa a perseguir o outro em todas as dimensões possíveis e comer o cara em todas, assim. E ele Mas bota então, os relógios no braço, ele o bota todos os relógio eu relógios. acho melhor. Porra, isso eu achei foda. E os crachá da menina que ele tá comendo os dois? Sim. É É um comedor verdade. bissexual. Em Inclusive, relação a desculpa isso, rapidinho, tipo. Daniel. É, porque tem até um comentário que ele fala: Nossa, Jerry, toda vez que eu te vejo, a minha boca enche d'água. Alguma coisa assim. E eu fiquei divo bissexual. Mas eu fico a primeira vez que ele fala isso, tipo, né, que ele fala assim, nossa, eu tô morrendo de fome. Ele fala pro cara e daí, tipo, daqui a pouco ele tá lá com o relógio do cara, tipo, na cena seguinte, que eu acho sensacional também. Tipo, se tem uma coisa que eu gosto desse filme é essa subtrama aí, tá? Mas é, tipo, vocês entendem aquilo como sendo canibalismo mesmo, porque para mim a fome dele, tipo, era mais essa vontade de matar pessoas, que uma vez que começou ele não parava mais. Porque fisicamente é impossível ele estar tá comendo Não, é tanta gente, possível. né? É possível. Porra, a quantidade que ele matou ali Sim, é mas muita no gente. final ele aparece envelhecido com vários relógios no braço e vários crachás pendurados no peito. Então, tipo, ele tá vivendo esse tempo todo de canibalismo. É. Tá, ok, pode ser também. É, mas foi o que eu mais gostei ali, porque, tipo, a hora que ele começa a colecionar crachá e tudo mais, tipo, é absurdo, assim, tipo. Então ali o filme meio que fala assim: ah, foda-se, pode qualquer coisa agora, tá ligado? Porque, tipo, não é nem algo que tá sendo construído aos poucos. Porque, por exemplo, no primeiro filme, tu ainda tem aquele personagem que vai se tornar o vilão lá no final, assim, tu já sabe meio que desde o início que ele é o vilão. Esse aqui, beleza, é o que já chega com a faca, né? Então, assim, me parece que eles já deram esse aviso logo de início. Que, aliás, essa é uma outra diferença em relação ao filme anterior. É a ideia de que os personagens daqui, eles aparecem com a roupa que eles já estavam usando. Eles não ganham um uniforme com o nome deles e tal, né? Então, tipo assim, a roupa deles já diz muito sobre a personalidade deles também. Por exemplo, tem uma mulher lá que aparece com um vestido de festa e tal. Então, já é uma das mudanças que esse filme aqui traz. É, ele também apresenta, como a gente já falou aqui, apresenta um escopo muito maior, né? Então, assim, é muito. Se o primeiro já tinha aquelas questões matemáticas que até agora a gente não faz ideia do que significava, Aqui ele tem tipo uma complexidade muito maior assim na questão das armadilhas e de como. Tem uma hora que eles começam a explicar como que os cubos estão funcionando. Cara, tipo, não faz diferença, tá ligado? Tu tá falando aquilo, tu tá falando qualquer outra coisa, É ninguém vai grego. entender a lógica do negócio. E aí quando eles falam tem que ir para lá, tu fala, beleza, vai para lá então, tá ligado? Vou confiar no que tu tá falando, porque tipo, para mim isso não faz diferença nenhuma. E aí que eu botei aqui nas minhas anotações a questão de que, então assim, se por um lado ele segue essa lógica das continuações que eu acho que ninguém explicou melhor do que o Pânico, né? Como é que o segundo filme tem que ter? Tem que ser tipo o primeiro só que maior. Basicamente isso, esse aqui é isso, né? Ele pega o conceito do primeiro e ele amplia, inclusive criando a ideia do hipercubo, ou seja, tipo, ele realmente tá dobrando tamanho. E ele amplia também essa questão da complexidade do espaço e tudo mais. Algumas das escolhas que ele faz, eu já não gosto tanto, como a ideia de que daí agora é tudo branco, sabe? Então, tipo assim, é um negócio que eu acho que chega um certo ponto que fica até cansativo de ficar olhando para aquilo. Então, que é uma sacada que o filme anterior teve. Mas eu acho que, digamos, a grande mudança, para mim, tirando esse fato, assim, de que é algo mais, muito mais tecnológico, no sentido de que, tipo, as armadilhas são mais tecnológicas e a gente tá mexendo também com questão de temporalidade e tal, né? Mas para mim a grande mudança em relação ao anterior é o fato de que agora a gente vê o que acontece do lado de fora. No início do filme a gente vê as pessoas sendo transportadas, sabe? Então, tipo assim, elas são colocadas, deram algum sedativo, alguma coisa para elas são levadas até aquele lugar. E ele tem uma cena mostrando, né, o que acontece quando o personagem de fato sai daquele cubo. Então, assim, o que eu gostava do primeiro era o fato de que, assim, tu não sabia se era o governo que tava fazendo aquilo, tu não sabia se eram os militares que tava fazendo aquilo, não sabia se era alienígena que tava fazendo aquilo, embora eu sempre pensava que era alienígena, gosto de pensar até hoje que o primeiro filme foi pensado por alienígena, mas tu não tinha essa certeza. Nesse daqui tu tem, sabe? Então, tipo assim, que eu falei do anterior lá, de que o anterior ele termina com ambiguidade, e eu acho que isso foi a grande qualidade desse filme aqui. Foi a grande qualidade do filme anterior. Esse aqui ele termina te dando uma certeza em relação ao que acontece ali, e eu acho que isso só estraga também a experiência, porque pessoalmente eu não queria saber, e eu queria continuar pensando que era alienígena. Ah, e a alienígena seria uma ótima Seria explicação mesmo. ótimo. Eu adoraria. Eles tinham que chegar no final do cubo, abrir a porta e dar de cara com o espaço sideral, tá ligado? Tipo, seria Exato, perfeito. Tipo aquela nossa. cena lá do Cidade das Sombras, vocês quebram uma parede e dão de cara com o espaço. Seria ótimo. Por que que não fizeram isso? É verdade. Olha, Ai, que eu oportunidade vou perdida. defender Hipercubo, que é um filme que quando eu assisti eu gostei, e reassistindo eu pensei, cara, acho que dessa vez eu vou odiar. Não, eu gostei. Eu gostei muito mais do que eu imaginava que ia gostar. Eu acho a ideia de expansão bem boa, e eu gosto dessa mudança de propósito. Porque, novamente, o primeiro cubo, ele é sobre um grupo de pessoas que são colocadas ali propositalmente para sobreviverem. Cubo é um jogo de sobrevivência. Hipercubo, não. Ele é uma queima de arquivo. Porque aos poucos os personagens eles vão descobrir que todos eles têm relação com aquele lugar. Que, por exemplo, o Simon, né, que é o grande vilão, ele foi contratado pelos pais da jovem, a jovem Beck, que nós vimos na primeira cena. A Beck foi colocada ali dentro porque ela era uma funcionária da Aizon. E a Aizon resolveu se livrar dela. O Simon foi contratado para procurar ela. Durante a investigação, o Simon foi colocado dentro de Hipercubo para que se livrassem dele. O Jerry, ele é um engenheiro que criou as portas com sensor de mão. Inclusive, adoro esse conceitozinho. É que eles têm que tocar agora na porta, né? Não tem mais a alavanquinha. Ele é o primeiro que revela que ele tem aquela participação, que ele desenvolveu aquelas portas. Todo mundo fica doido. Só que, ao mesmo tempo, eles percebem que todo mundo ali tem uma ligação. Porque a senhora Paley, que é a idosa confusa, ela revela que ela estava dentro de um projeto, os sinais, né, que a gente liga que é um projeto militar e ao mesmo tempo do governo e ao mesmo tempo privado, e que ela estava dentro desse grupo mais, digamos assim, um alto comando. Houve um momento em que ela se revoltou com as ideias do que estavam sendo feitas com as possibilidades de um espaço de hipercubo. É ela que começa a dar as pílulas de que o local é instável, ele não é capaz de durar muito naquela conjectura de espaço-tempo, e notavelmente também foi por isso que ela foi colocada dentro do hipercubo. A Julia, ela é uma advogada que trabalha para a Aizen, então ela também foi colocada como queima de arquivo. O Max, é um desenvolvedor de jogos, né, que revela que ele criou o conceito de interligação desses cubos, né, de forma dimensional. Ele estava processando uma subsidiária da ESA para tentar conseguir os direitos de jogo de volta. E sobram duas personagens, a Sasha e a Kate, nossa personagem principal, a líder do nosso grupo. A Kate, ela está sempre protegendo ali a Sasha, sempre numa grande defesa dela, para no futuro a gente entender, depois que alguns boatos são plantados sobre a existência de um grande hacker que está num puta projeto de militar, alguma coisa assim, que estavam caçando ele no mundo inteiro, que a Sasha é esse hacker. E principalmente, de todas aquelas pessoas, ela é a única que entrou ali dentro de propósito. E eu acho até a explicação sensacional. Eu vim para o último lugar onde iriam me procurar. Não tem uma explicação óbvia por trás disso maior, mas faz sentido, sabe? Eu curti. E eu curto mais ainda a gente descobrir que a Kate, na verdade, ela é uma vilã. Ela não é a nossa personagem que a gente viu tentando unir o grupo pela sobrevivência. Não, ela tinha um objetivo ali dentro, que era colher uma informação específica, que também não é dita. A gente tem as pílulas de informação, porque, mais uma vez, Hipercubo, se tem uma proposta muito maior, ele dá uma série de respostas ao mesmo tempo que ele não se aprofunda de forma tão grandiosa nessas respostas. Quando a Kate consegue sair do Hipercubo e ela responde ao seu superior como uma missão terminada com sucesso, ela conseguiu o que eles precisavam, ela é também eliminada. Ela é um arquivo a ser eliminado. Para a gente terminar o filme com eles dizendo uma frase, né, que é fim da Operação Beta, alguma coisa assim. Então a gente ainda. A Operação Beta foi concluída com sucesso, alguma coisa assim. Então eu gosto muito do conceito desse filme, acho ele extremamente ousado e divertido. Eu não fiquei entediado assistindo esse filme, porque essa proposta nova me pegou muito. Principalmente, novamente, repetindo imensamente, é uma proposta de queima de arquivo. A gente tem uma história muito diferenciada. Até as armadilhas, elas são renegadas, né? Pra gente ter um entendimento humano ali daquelas pessoas. Não funciona tão bem porque, eu concordo, o roteiro tem alguns momentos bem mal escritos. O final, principalmente, porque, tipo, como é que ela sai dali? Como é que ela entende que ela tem que sair dali? E a questão matemática, que é tão fascinante no primeiro filme, porque parece muito sólida, muito real, dessa vez a gente tem só brincadeiras, né? Porque os conceitos estão ali de hiperdimensão, de espaço e tempo cruzados, dimensões paralelas. Isso é trabalhado de uma forma bem bizarra, digamos assim, né? Até na criação do vilão, o Simon virando um canibal multidimensional. Eu adoro isso. É realmente uma das melhores coisas do filme. Mas a inventividade, por exemplo, eles encontram um corpo de um cara que é um físico teórico famosíssimo, e esse físico teórico fez uma puta quantidade de cálculos ali e chegou a um número específico que depois aqui a gente vai entender que é o horário que o Tesseract vai entrar em colapso total. Faz algum sentido? Nenhum. Nenhum. Mas a gente compra essa proposta. É bobinha, mas a gente compra. Talvez é um filme que se leve a sério demais. Talvez esse seja o grande defeito dele. Porque ele se leva. Ele se leva pra caramba. Tenta fazer umas. Faz umas fanfics doidas, por exemplo, com o Max e a Julia virando casal. Aquela cena dele se pegando é bizarra. E a cena da Kate encontrando os corpos de todo Do mundo. Do nada. Neida. E a cena da Kate encontrando os corpos é pior ainda. Ela chega a ser cômica. Mas é isso. Eu realmente me diverti com esse filme mais do que eu imaginava. Eu realmente gostei dele. Morreram transando. Morreram transando, né? A morte perfeita que tanta gente Gente. fala. Ai, eu acho que é um conceito legal, assim, mas a execução deixa a desejar. De novo, gente, Samuel falando, o filme parece incrível. Pois é, então. Menino é bom de argumento, viu? Nossa Senhora. Pros desavisados, olha. O argumento do Samuel é muito melhor que o filme. Fiquem com essa Como informação, assim? tá? Vamos fazer um remake, nós aqui. Ai, é isso, gente. Então, bora pro nosso último? Bora lá, que eu Que quero na ver o verdade é Samuel o defendendo primeiro. esse agora. Não, mas esse é Não, indefensável. esse eu acho. Esse o Samuel vai passar batido. Quem vai defender esse? Eu vou defender parcialmente, gente. Já tava falando aqui que, como o Daniel disse, comparativamente. Uhum. Mas vamos então falar de Cubo Zero de 2004, que na verdade é uma prequel, né? Que foi escrita e dirigida pelo Ernie Barbarash, que foi o primeiro filme que ele dirigiu. E esse também tem lá suas diferenças, né? Porque ele se passa tanto dentro do cubo quanto meio que fora, não super fora, né? Na mas no escritório ali. Exato, isso. Exatamente. Mas vamos de sinopse primeiro, então, Samuel, por favor. Como bem falado pela Sil, o Cube Zero, né, o Cubo Zero no Brasil, ele funciona como um prelúdio dos dois primeiros filmes e tenta retomar esse clima sombrio do primeiro filme, né, deixando de lado o visual digital do segundo. Vale lembrar que a repercussão do segundo foi grande, mas ao mesmo tempo bastante negativa. As pessoas, no geral, elas não gostaram realmente da proposta do Hipercubo. Tanto que o Hipercubo, o final do filme, dá uma porrada de impressões de vamos ter uma continuação ainda mais pirada. Mas Cubo Zero quer voltar pro antes, quer ir pro antes, né? E ele mostra, até finalmente, né, o que acontece do lado de fora do cubo. Quem controla ele, por que as pessoas são jogadas lá e como esse sistema funciona. Vale uma mensagem até interessante, e talvez seja a única coisa interessante desse filme, é que ele tem disparado a maior mensagem política. O primeiro cubo tem uma mais interpretativa mesmo, uma coisa bem mais sutil. O segundo cubo a gente já tem uma coisa bem mais específica ali, sobre sistemas e burocracia e controle. E nesse terceiro a coisa fica escancarada. Basicamente é como vai ser o mundo quando a extrema-direita dominar tudo, vivemos uma ditadura deles e eles terem um mínimo de tecnologia aceitável para poder usar para foder nossa vida. Essa é a mensagem de Cubo Zero. No filme a gente vai acompanhar o Eric, que é um técnico de manutenção, né, que monitora o cubo de uma central de controle. Ele é inteligente, ele é introspectivo, mas depois de estar ali muito tempo ele começa a questionar o sistema moral que existe ali. E junto com ele a gente tem o Dodge, que é mais pragmático, ele é mais velho, ele segue as ordens sem pensar nas implicações sobre isso. E o mundinho deles é vigiar o que acontece ali no cubo, registrar e ter uma série de protocolos relacionados aos integrantes. A gente descobre, por exemplo, que as pessoas que entram no cubo, elas entram de propósito. Elas escolheram estar ali dentro. Ao mesmo tempo que elas escolheram e não lembram disso, porque tudo na memória dessas pessoas é apagada. O Eric e o Dodge, eles são responsáveis por fazer um tipo de controle dessas pessoas. Eles têm números, fichas, histórico criminal, ficha psicológica, e acompanhar o andamento deles pelo cubo até então. A gente vai descobrindo que as pessoas que estão ali dentro do cubo, eles são prisioneiros. São pessoas que foram condenadas por crimes contra o Estado e que, em vez de receberem pena de morte, elas voluntariamente se designaram para participar desse experimento. O problema é que ninguém vai lembrar disso. E as coisas ficam mais complicadas quando o Eric se encanta por uma mulher que acorda dentro do cubo chamada Rain. Ela é corajosa, ela é empática com as pessoas que ela encontra no caminho, ela lembra um pouco mais da vida dela, porque ela teve um sonho com a filha dela, e ela quer simplesmente sobreviver e sair dali. Começando a entender, por exemplo, como é que funciona a dinâmica de funcionamento desse cubo, que curiosamente tem essa vibe mais também, novamente, mais steampunk. O filme todo tem uma vibe bem steampunk até, o escritório deles tem uma vibe bem steampunk, e tem um sistema também mas o cubo parece mais arcaico, né? Eu não sei se você tiver essa impressão, eu tive bastante, com uma metodologia de conexão diferente, né? Em vez dos números, a gente tem letras, e eles têm que tentar desvendar para sobreviver. O Eric, ele começa a fazer algumas ligações de que aquele sistema é injusto. A Reigns, ela não tá ali porque ela cometeu crimes contra o Estado, mas ela questionou o Estado. Então ele resolve tomar uma decisão maluca e, como o gênio que ele é, entrar dentro do cubo para salvá-la. O seu amigo Dodge entra em pânico, ao mesmo tempo que a gente tem a chegada de um novo personagem que é um dos superiores ali do cubo para tentar resolver o problema que o Eric e o Dodge criaram. A gente vai ver essa faceta do cubo agora, onde a gente tem basicamente a ala administrativa tentando contornar a situação e a ala dentro do cubo novamente tentando sobreviver. É um filme onde as armadilhas voltam, onde a gente tem outros conceitos, outras explicações, e ao mesmo tempo até uma ligação bastante curiosa com o primeiro filme e o início do ciclo todo, novamente. Acho que é o que dá pra falar por enquanto. Esqueci também o nome do personagem, mas aí eu fiquei tão irritada. É, então, nem sei. Mas eu fiquei muito irritada com aquele olho dele. Que maquiagem mal feita, gente. Terrível, terrível, terrível. E olha que o ator é até bom, ele é bastante cínico, até funciona. É, achei ok, sim. Eu gostei da ideia de levar para essa sede administrativa uma parte da história, assim. Por mais que seja uma prequel, o cubo em si é bem diferente, né, do cubo do primeiro filme, assim. Os atores continuam ruins, ninguém achou, assim, bons atores para essa franquia inteira, pobre, largada no churrasco. Mas é isso, como eu realmente não gostei do segundo, em comparação esse tem, eu acho que mais pontos positivos, assim, consigo enxergar mais pontos positivos nele. Principalmente por trazer esse ambiente escuro de novo, né? Acrescentar um pouco mais dessas tramas, que também muita coisa não leva a lugar nenhum, mas acho que tem algumas coisas interessantes também. Eu fiquei muito... Tem aquela cena lá em que os dois funcionários matam uma pessoa que tá dentro do cubo, né, que fala que não acredita em Deus. Isso, por e aí eles falam, né, e se o cara falasse que sim, que acreditava? E o outro fala, não sei, ninguém nunca respondeu que sim. Aí eu falei, em algum momento alguém vai falar que sim, então não acontece. Não acontece. Então, são essas coisas que ficam soltas, como já aconteceu antes, né? O que eu acho uma pena, porque acho que tinha algumas coisas interessantes ali. Esse, inclusive, eu acabei de rever ele. Tipo, terminei de ver esse filme faz, sei lá, algumas horas aqui. Porque, tipo, então ele tá mais fresco na minha cabeça. Eu já lembrava de alguma coisa de quando eu fiz aquela maratona lá, né, quando eu tava na faculdade ainda. Eu lembrava de alguma coisa a respeito desses funcionários que ficam trabalhando nesse espaço que é, tipo, próximo do cubo, só que a gente não sabe exatamente qual é a relação direta que eles têm com aquele espaço, né? E uma coisa que eu acho até interessante desse filme é que ele consegue te dar, sei lá, eu acho que assim, ele até te dá algumas informações interessantes, só que ao mesmo tempo ele não tá necessariamente mastigando todas as informações pra ti o tempo todo, assim, que talvez até o que se esperasse quando tu vai, chama o filme de Cubo Zero, né? Por exemplo, eles estão trabalhando naquele espaço e daí, tipo, tem alguém que fica no andar de cima lá, mas tu nunca vê essas pessoas, tipo, tem alguém comandando tudo aquilo que tu não sabe ainda quem é, então na minha cabeça ainda pode ser alienígena, porque tu nunca vê as pessoas, porque de vez em quando, aí tem uma hora que chega aquele cara lá com aquele olho biônico lá, sei lá, mas tu nota que aquele cara também tá obedecendo alguém que tá lá em cima. Tem a questão de que eles se alimentam de pílulas que eles recebem, então, tipo... É da NASA. É um negócio bem bizarro. E aí tem também a questão de que, em certo momento, eles começam a falar, tipo, de que eles... Ah, quando é que foi a última vez que tu foi, tipo, pra fora? Quando é que foi a última vez que tu viu o sol? E eles não lembram de quando isso aconteceu. Então, isso me lembra bastante também o filme que eu tô citando bastante aqui hoje, que é o Cidade das Sombras, né, do Alex Proyas. Uhum. Que se passa no espaço, vale de sacar. Então, assim, tem essas pegadas, assim, tem aquele ambiente que é o ambiente que eles trabalham, um ambiente carregado, né, de informações, assim, tipo, um ambiente que ele é quase que anacrônico, porque ao mesmo tempo que ele tem um aspecto que é todo tecnológico. Inclusive, tem aquela cena muito ridícula que o cara chega com os capanga dele lá, daí eles vão digitar no teclado, eles viram o teclado de cabeça pra baixo, e daí eles botam umas luvinhas ali e começam a digitar no nada, assim, tu vê claramente que eles só estão passando a mão por cima do teclado, assim, como se eles estivessem, tipo, digitando muito rápido e tal. Então, assim, ele tem esse aspecto anacrônico mesmo, porque ao mesmo tempo que ele parece que tem tecnologias que são defasadas, tem outras que estão muito à frente. E aí aonde que esse filme aqui, tu não sabe dizer onde exatamente que ele consegue se localizar. Mas ele traz essa questão que eu acho que eu acho interessante, que é a ideia dessas pessoas estarem ali supostamente porque elas estão cumprindo pena. Só que, de novo, em certo momento ele bota dúvida em relação a isso, porque, primeiro, tem uma personagem ali que está dentro do cubo, sendo que ela não tem ali o formulário de consentimento que ela teria que ter assinado, o que já é estranho, porque ele fala que todo mundo tem que assinar esse formulário. Só que, ao mesmo tempo, tipo, eles falam assim, não, esse formulário que a gente tem aqui, que a gente precisa arquivar, é uma coisa que também vem lá de cima. Então, como é que tu sabe que aquilo lá não está sendo adulterado de alguma maneira e que eles estão simplesmente colocando as pessoas ali que eles querem colocar? Não sei, sabe? Então, o filme, ao mesmo tempo que ele oferece algumas respostas pra gente, ele também tenta, em alguns aspectos, deixar um pouco de dúvida. Pensando no final pessimista do filme anterior, eu fiquei esperando, no final desse filme aqui, que mostrasse que, na verdade, a mulher que consegue escapar, spoiler, a mulher que consegue escapar, na verdade, tivesse sequestrado aquela criança, que não era filha dela, tá ligado? Por isso que ela tinha sido condenada. Eu tava esperando esse momento, mas não. Aí ele tenta terminar com um momento um pouquinho mais feliz. E, ao mesmo tempo que, como Samuel falou, ele tenta fazer uma ligação com o primeiro filme, de mostrar esse personagem, tipo, sendo colocado lá dentro, né, tipo, e daí, tipo, por conta dos chips que eles implantam na cabeça do cara, porque também é uma outra questão de tecnologia futurista, né, esse cara acaba, tipo, se tornando, ele fica num estado quase catatônico, que é mais ou menos o estado que a gente vê o outro personagem lá do primeiro filme, né, mas tu vai fazer tudo isso, então por que que não escala o mesmo ator, sei lá, tipo. Ele tenta fazer uma ligação que, na verdade, não é uma ligação, né? Porque, tipo, ele é simplesmente um cara que tá com a mesma condição do outro e aí, coincidentemente, ele também é um cara que é muito bom em matemática e esse tipo de coisa. Então, assim, a conexão que ele tenta fazer fica um pouco solta ali, porque, tipo, se tu for pensar na lógica do filme, como é que ela funciona? Ah, tá, então, os caras viram isso acontecer e daí eles resolveram fazer igual com outra pessoa em outro lugar, porque em certo momento eles falam que existem outros cubos também, né? Acho que é nesse filme que eles falam isso. Então, sei lá, é tipo, ao mesmo tempo que ele oferece algumas respostas, ele também não te dá tanta informação assim, mas ele tenta voltar um pouco a essa essência do primeiro filme, né? Ele tenta deixar de lado aquelas bobagens ali de multiverso e coisa assim, bobagem dentro da lógica que o primeiro filme estabeleceu pra gente, né? É um pulo muito grande do primeiro pro segundo, e esse aqui tenta voltar um pouco pra essa essência. Ao mesmo tempo em que, acho uma coisa que a gente já comentou lá no início, ele é muito mais violento que os outros, né? Sim. Aqui tu tem gente derretendo. Tem, tipo, ele parece se divertir muito mais com esse sofrimento daquelas pessoas ali, sabe? Então, tem essa questão também. Ao mesmo tempo, tu vai ter, de novo, essa figura de um sujeito que parece ter sido colocado ali dentro pra se tornar o vilão, e aí, de fato, ele se torna o vilão quase com, tipo, quase como se apertasse um botão nele e ele se torna um vilão, né? Tipo, um vilão que daí consegue pular, tipo, até o andar de cima ali, ele vira o Capitão América do mal, assim. Então, tipo, é um negócio muito exagerado, assim. Então, assim, perde um pouco daquela essência que eu gosto bastante do primeiro filme. Porque o primeiro filme, ele tem uma característica que eu gosto muito, que é aquele final, a maneira como o vilão do primeiro filme morre. Que é simplesmente pela movimentação dos cubos, daí tu só vê o rastro de sangue que ficou na parede do lado de fora, tá ligado? Tem uma simplicidade no primeiro que a gente não vai ver em nenhuma das continuações, né? E esse daqui tem muito disso, assim. Ah, tem que ter um personagem que vai se tornar o vilão, então o que tu vai fazer com ele? Não, tu vai tornar ele um super soldado e tal. Umas coisas, assim, que é um pouco a mais, assim. Eu acho que isso é usado apenas pra dizer pra gente que esse filme é que se passa num futuro e não necessariamente no tempo presente. Porque no primeiro filme a gente não consegue saber, né? E aí, acho que é mais nesse sentido. Mas ainda fica um pouco aquém, mas eu concordo com a Silva que ainda assim eu acho melhor do que o segundo. Bom, eu só vou fazer um comentário rápido, porque esse foi o único que eu não consegui rever. Então, tenho alguma memória do filme, mas a lembrança que eu tenho é de achar um filme chato, né? Então, assim, digamos, cada filme para mim teve uma característica. O primeiro eu fiquei altamente empolgado, o segundo eu fiquei meio entediado, porque eu achava, eu não consegui comprar ou acompanhar as ideias apresentadas, e esse eu achei chato. Ouvindo vocês falarem, eu até me lembro de algumas coisas, esse pessoal nas salas, nos escritórios, mas é um filme que eu não tenho uma lembrança, eu não consegui rever. Vou pular essa, mas dentro dessa leitura, que eu achei chato, há muitos anos atrás. Só comentando aqui, Daniel, a cena que você comentou, né, do personagem lá, ela é idêntica, assim, né, só que com personagens diferentes. Ela é idêntica à cena que eles encontram. Qual era o nome do personagem mesmo do primeiro? Ai, o Kazan, você tá falando? Kazan, isso, né, que ele torna ali aí esse novo personagem ali que viraria um Kazan ali, né? Eu até achei que seria ele o Kazan, mas aí ele tá lá com outro nome, mas a cena é idêntica, assim, né? Até os diálogos são iguais, assim, mas assim. Então, mas não é, né? Porque os personagens são diferentes, né? Essa que é a questão. Isso, não é que os personagens são E isso que me diferentes, os incomodou, diálogos são porque daí, iguais. como que aquilo funciona? Como que aquilo É. pode ter acontecido duas vezes da maneira igual, sabe? Sim, isso. É justamente nesse ponto que eu queria tocar. E que para mim é ruim, assim, também. Eu não acho um mistério, assim, interessante, não. Interessante, porque aí, eu acho que aí quebra todo um conceito que o primeiro filme deu, assim, né? Todo um conceito de mistério, das ausências de explicações. Aí esse ele vem com umas. Tipo assim, eu vou explicar sem explicar, né? Tipo assim, eu vou dar pistas aqui, mas muito ruins, assim. O filme, ele tem uma estética que eu acho mais legal, mais interessante, né? Buscando essa conexão maior com o primeiro filme, que o segundo pede, assim como vocês falaram. Eu também acho ele menos ruim do que o segundo. A questão da violência, ele entra também, né, logo para fazer uma referência com o primeiro filme, ele tenta fazer uma cena impactante com a morte, né? No início, assim, uma morte bem violenta. O filme, para mim, ele é mais assim, ele tem um cuidado estético maior, assim, né? Ele tem um cenário mais cuidadoso, ele tem um cuidado maior, mas ainda assim, ele ainda, acho que como disse o Felipe, achei ele chato de novo, né? Personagens muito ruins ali. Tem um personagem que é excêntrico, assim, ali, que eu acho que também sai muito do tom, né, do que o primeiro filme propõe, assim. Não, não era aquilo que eu esperava, assim, do que fosse ele fora do cubo ali, né? Aí eu achei que ele sai muito do tom, assim, em alguns momentos, assim. O Capitão América do Mal, pelo amor de Deus, aquilo ali sobrou muito no filme, assim. Acho que muito desnecessário aquela situação ali, só para um personagem para criar dificuldades, assim, no final. E outra coisa também, não faz muito sentido a cena da mãe, da lembrança da mãe com a filha, porque deu a entender que ela foi sequestrada com a filha, Pois é, ela tá como que a sendo filha drogada. escapou, né? Tipo. Aí de repente ela sai correndo na floresta e termina com a filha. Sendo que também Não dá a sei. entender que aquilo ali é o pensamento dele, né? Tipo, porque tem uma hora ali que parece que eles estão vendo, tipo, os sonhos dele e tal, daí tá ele sonhando com o reencontro da mulher, sabe? É um negócio muito. E talvez é isso, né? Deve ser isso, porque não faz sentido. Só se for isso mesmo, aí você explicou, Daniel. Então, porque parece que eles estão fazendo uma leitura, porque eles falam em certo momento que eles conseguem ver os sonhos das Os pessoas, né? pensamentos, né? E aí parece que eles estão olhando ali a cabeça dele, porque eles botam o chip E ela lá e tal. falando aí, ó, ele é um É super-herói, muito ó. Nossa Senhora, meu Deus. É isso, gente. que eu acho muito curioso, acho que a única coisa que eu gosto desse filme, além da mensagem política, que é muito mal trabalhada, mas é uma mensagem bastante interessante, é a questão de que ele meio que dá a explicação do que aconteceu com o Kazan, ou pelo menos o que pode ter acontecido. Porque, por exemplo, o Daniel falou que talvez não seja a ligação com o primeiro filme. Eu defendo que é sim, porque são as mesmas linhas de diálogo, são idênticas às linhas de diálogo do encontro do Kazan com os outros personagens. Eles só realmente Mas trocaram por todos os quê? personagens, mas as Mas então linhas. coloca atores que têm o mesmo Ah! perfil, tá ligado? Sei lá, morreram! Morreram, sumiram na vida, sei lá. Mas as linhas de diálogo são as mesmas idênticas. Então, até os gestos, tipo, a médica coloca a Isso. mão para que o Kazan pare de bater a testa. O Kazan fala: a sala é verde, eu prefiro as azuis. As mesmas falas são idênticas do primeiro filme. Então, aquele é o Kazan. O Eric é o Kazan. Mas ele. E então, No, tipo. na camisa dele, o nome Ah. já não é Kazan, né? A camisa dele tá o nome Ah, eu não dele. sei também. Agora não pegou. Bem, espiritualmente, pra mim, é o Kazan. Não, e espiritualmente, aí, esse filme... com certeza. E aí, esse filme, ele dá a resposta do que aconteceu com o Kazan, porque tem a cena da saída do cara. E, cara, essa cena... Eu odeio essa cena. Eu acho ela impactante e interessante, mas eu odeio. Porque, porra, imagina o cara passou por tudo, todo aquele inferno, saiu, precisou responder se Deus existe, ficou puto, disse que não e foi queimado vivo. Então, o que é que o Kazan ia responder nessa situação? Ele ia fazer a fatoração de Deus lá, só pode. É, então, tipo, nós temos a explicação do que aconteceu com o Kazan, finalmente. É. Pra mim, esse filme só serve pra isso. Pois é. Queria não, tá aí. Não, é uma explicação que eu não queria, mas é a que nós temos. Então, mas eu acho que isso define muito essa franquia, né, como um todo, porque acho que é uma franquia que se estragou tentando explicar demais o que não precisava ser explicado. Eu acho que esse é o problema deles ter tirado o Vincenzo Natali, né, que isso é uma coisa que acho que a gente não comentou, mas ele não participa das continuações, né. É, ele acha que ele não é acreditado, nem nada, tipo, acho que no máximo ele é acreditado como o criador do conceito, talvez, mas ele não participou, tipo, do desenvolvimento dessas continuações, nem nada. E aí o que acontece? Tipo, no primeiro filme, ele investiu bastante nessa questão do não saber, né? Tanto é que eu falei que ele até filmou uma cena, supostamente filmou uma cena que se passava depois que o Kazan saía do cubo, que mostrava ele meio que andando pela cidade e tal, assim, não chegava a explicar muita coisa, mas mostrava algo a mais. E ele cortou até isso do filme, sabe? Pra tu não saber, justamente pra tu não saber nada. E eu acho que o não saber é a essência do cubo, tá ligado? E é o que todos os filmes perderam, porque eles foram sempre explicando cada vez mais. Até tentar fazer essa conexão bizarra aí com o primeiro filme, em que tu bota o mesmo personagem, tu bota um personagem com nome diferente, interagindo com pessoas diferentes, mas fazendo dando o mesmo diálogo, tá ligado? Não faz sentido essa lógica. Nenhum. É uma pena. É isso, então? Sim, acho que sim. Encerramos nossa conversa de hoje. Espero que todo mundo consiga chegar à sua caminha depois dessa gravação, que não fiquem presos em lugar nenhum. Mas é isso. Temos algum comentário final? Alguma consideração final? Fiquem longe do remake. Ai, é verdade. É isso, gente. Tem coisa que não vale a pena, realmente. Mas, então, obrigada, pessoal, por mais essa gravação. Obrigada, ouvintes, por estarem aqui com a gente. Contem pra gente o que vocês acham da trilogia Kubo. Caso tenham assistido o remake japonês, contem pra gente também, né? Já que não temos muita informação sobre ele. E, e é isso aí. Então, obrigada e até a próxima, gente. Tchau, tchau. Até. Tchau.